Alma 021. 321, seguindo o gol. 18 mais 5, companheiro espera total. Utilizando a linha de para 3198. 3198, ciente, completo do procedimento. Chame torre, 198, decimal 95. 198, decimal 95. Bom dia. Um minuto eu pago sua autorização. Ok, eu não aguardo. Quilo Quebec Serra, mantenha-se em condições usuais no 1500 pé de Corredor Veracruz, da Porsche, através de Paripe. 5 da Tripe, pronto, cópia, nível 140. Afirmativo, pronto, pronto, pronto. 5595 da Tripe, Salvador Leão, autorizado nível 140, decola da 10. Primeira curva direita, peixeira saída da Euleda, após Euleda voa direto, posição Ilhéus, corrigindo direto Ilhéus, da Euleda direto Ilhéus. O transponder aciona 0263 e o controle em 120.8. O trip 5595. 140 para Ilhéus, decola da 10, decola direita, saída da Euleda, depois direto Ilhéus. O transponder 0263 e o controle 208. Correto! Trip 5595, após quando pronto para acionamento pushback, posição remota. Confirma o PUB? 143. Ciente, Golo 397, táxi via pátio, Índia no ponto de espera, chama a torre 108-612, corrigindo 108-95, 621 no altímetro. Altímetro 1021-1021. O Lima Kilo Zulu, autorizado até o pátio 3, informa que irá atentar o bang da Varig na porta 162, ok? Bang da Gol com a pintura da Varig. Via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, peixeira saída Puca, transição Caju. 5-1-1-4 no transponder, o controle 120.8, Chiné 6140. Autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso da Juliette, por gentileza. Alfa, reportar para ingresso da Juliette, 3198. 3198 ao solo? A escuta, 3198. Por gentileza, táxi lento, na taxiway Alpha, mantenha a posição da taxiway Juliette, portão previsto ao 02, que no momento se encontra ocupada. Ao 02 está ocupado, então vamos fazer bem dentro, tá? 3198. Meia 140 ciente, entrarei em contato com a Infraero. Muito obrigado. Era no localizador visual. Tenho de compilação do procedimento, chame torre 198 decimal 95. 1895, 295. Salvador Lima, Kilo Zulu. Bom dia, Gol 93, passando 1800 na Dayão. Gol 93, contato radar, mantém o perfil da cera da El, ascensão 360. Mantém o perfil da El, sobe 360, Gol 93. Alô, Salvador, Guilherme, 1140, suspense e acionamento na 02. Posiciona ME1140, autorizado o feedback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, ME1140. ME1140, o solo? ME1140. Afirmativo, tem condições de coordenar com a equipe de solo para realizar o pushback de forma que sua aeronave adentre no pátio 3 de forma a ingressar o TAM para o 02, assim teria não ser tão penalizado? Ok, vai fazer. Muito grato. Obrigado. Sim, para ingresso no circuito, chame torre 198, decimal 95. 295, Serra. Torre Salvador, boa tarde, total 9910. 11, confirmado. Total 9911, contato radar, mantém o perfil da saída Momo, ascensão 310. Perfil da Momo, 310-9911. 254, frequência do controle 120, decimal 8. Diogo Lima, Kilo Zulu, ciente. Aguardo. Prossiga. Confirme, 4 a bordo. Fala, bom dia, eu vou ver se já deixou. 1260, autorizado táxi Alfa, reporte para o ingresso da Juliette. Alfa, reporte para o ingresso da Juliette, com o banho. Estamos Juliette, estamos Lua, aguarde. Para a cópia. Levando o chané, pode prosseguir lentamente, 3198. Então, 3198, sem interferência com um colega aí à esquerda, finalizando o push. Está livre via Juliette, é o 02, ok? Tá bom, muito obrigado pela gentileza, né? Obrigado, colega da gente. Mike Bravo Yankee, chame Recife 1251, alterna 13325. Yankee, copiou? Confirme para o Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, no momento, chame Recife 1251, alterna 13325. Desce para o portão 03. Com na alterna, 13325, Mike Bravo Yankee. Salvador, bom dia, tá 3896. Transfere, passando 180, pode ir pra Fox. São 3896, identifique, autorizado de chegada Mari, desça para nível 050. 050, chegada Mari, 3896. Controle Salvador, gol 1397, bom dia. 118, QNH 1021. Estamos Juliette, estamos pronto para cópia? Papatão Juliette, estamos Zulu, pronto para cota? Papatão Juliette, estamos Zulu, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 090, saída Conde, pista 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 0253, frequência do controle 120.8. Estamos Juliette, estamos do U, autorizado de acionamento, reporte para o táxi. Tata tá Alfa, Tango Tango, prossiga. 21, Índia. Ponto de espera, no ponto de espera chame torre na frequência 118.95, que é NH 1021. Trip 5595, autorizado o feedback acionamento, reporte pronto pro táxi. Boa. Serem transponde 0122. Papa Alfa, Tango Tango, mantenha-se em condições visuais após para descida. Papatango Lima, Kilo Zulu, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Para o táxi, 64 a moto, 3,50 de autonomia, alterna ponto seguro. Trip 5595, autorizado pátio 1, indo até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, na frequência 118.95, QNH 1021. Aí está que está pela Índia, chamará a torre 108.95. Salvador, bom dia, Xenero 6140, decolado, passando 2000 na PUCA. Xenero 6140, Xene, correção ao contato na decolagem, mantenha o perfil da saída PUCA, extensão 350. Perfil da PUCA 350, Xenero 6140. Douro 397, pode voar, Trinco. 397, aguarde coordenação. No 397, mantenha o perfil da saída. 397, uma certeza. Pode voar Jamo da presente, 6140. 6140, mantenha o perfil da saída. Mantendo, 6140. Tango Lima, Kilo Zulu, autorizado táxi, pátio 1, Índia até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, na frequência 118.95, QNH 1021. Total 99 Nuno, chame Recife na 26.85, alterna 2545. retorno. 45, boa tarde. Mita, tudo bom? Black Tank Zulu, decolou no zero, passando 800 pés. Tango Lima, que lutou. Juliette, Tango Zulu, contato radar, mantém o perfil da saída Conde, altitude 090, correção, voo no 090. Sete, subindo para 90, seguindo o perfil da Conde, o Juliette, Tango Zulu. Muito bom dia, papapapá, Bravo de Agosto, da papá. Papapapá, Bravo de Agosto, identifique, autorizado chegada a Mari, desce para nível 060. Identificou, descendo para o 060 na chegada a Mari, Bravo de Agosto. Está 3896, passando 6000 para 060 para 050. Tram 3896, ciência, desce para 2000 países, juiz na 02 zona. 2-1-0-2-1-3-8-9-6. Estimativo, o tráfego nessa frequência é o Papatango e Yankee. Fox 18. O meu Fox 18, Chanel 140. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, prossiga. Ciente, basicamente, pode iniciar a descida. Ciente, desça para 2000 pés, vou indo rumo de Paris para ingresso nos corredores. Vou de Paris para ingressar nos corredores, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango pode voar direto à bola de... da rotatória? Afirmativo, direta rotatória, corrigindo no 1500 pés, ajuste na 021. Alfa Tango Tango. Controle, muito bom dia, trip 5595, decolou com possibilidade de voarmos à direita, direto da El ou Ilhéu, senhora. Trip 5595, contato radar, mantém o perfil da saída coral. Ascensão 140. Ok, mantendo o perfil da Coral 140. Libera da restrição da subida lá do 130, interessante. Direto Coral, trip 5594. 5595, direto Coral, obrigado. Até o nível 70. Gol no 738, sendo a identificação autorizada de chegada Mária. Desça para nível 070. Indicada? Indicada, 269. 738, sim, reduza para 2509. Reduzindo, 2509. 70, gol no 738. Papatango Índia, November Mike, troca e transponder para 2424. 2424. Tango Índia, November Mike, copiou? Todo sim, senhora, trocar o transporte para 2424. O Xanem é 1140, chame em Recife, 26-85, alterna 12545. 2685, alternando 2545, Xanem é 1140, boa. Condone, bom dia, Lima, que o Zulu decolou da 10, saída Conde, na sua escuta. Posicionamento com conta e risco do comandante. Estabilizado no LS, está 3896. Salvador está 3896, estabilizado em LS, baixada e travada. Tango Índia, November Mike, cruze rotatória ou visual algum campo? Já está visual algum campo, vai reportar na rotatória. Índia, November Mike. Tran 3896, acompanha a estação do procedimento, chame torre 1118-95. 3895, boa. Controle Lima, que é Zulu, saída Conde, na sua escuta. Controle Salvador, bom dia, web 5728. Papatango Lima, que é Zulu, contato radar, mantém o perfil da saída Conde, sessão 090. Zulu. Web 5728, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível 080. Mari 080, pode mais rápido? Mantenha o perfil da chegada, Web 5728. Tatá, tatá, bravo, Índia, Golf, desça para 3 mil pés, ajuste na 021. 3 mil pés, com na 021, bravo, Índia, Golf. 738, desça para 4 mil pés, ajuste na 021. 5728, reautorizado, nível 050, informa ajuste na 021. 050, web 050. Patango Índia, November Mike, para ingresso no circuito, chame torre 1918-95. 1-9-8-95, até um bom dia, cara. Bruno 260, Recife, aguarde cópia, por gentileza, informação em curso a Quebec. Upa 303, pronto, cópia. 303, sem condições de decolar do 43, quando autorizado pela torre de controle com Pronorte? Então, Upa 303, Salvador Acaju, 500 pés de altitude, decolagem do pátio 3, quando autorizado pela torre de controle Salvador com Pronorte, para interceptar o corredor forte, 500 pés. Até Aracaju, 0264 não transponde, o controle é o PL 120.8, o Yankees do Lugolf é o Patrulha 03. .8.